acho que a questão da saúde era realmente uma questão de gravidade extrema, porque epá, estamos a falar de uma população que é uma população com grandes fragilidades, com um grau de envelhecimento que é conhecido e que, portanto, não é diferente aqui do que é no resto do distrito. Quer dizer, é assim em Oliveira, como é assim com outros números e com outros contornos noutros concelhos, e assim se vai desqualificando o Serviço Nacional de Saúde, não é? E assim se vai abrindo também espaço para negócio privado, porque é sempre assim. Quero destacar também a questão do IC6, porque a questão do IC6 é... Nós, no nosso distrito, temos uma série de absurdos que mostram como a gestão dos dinheiros públicos é tão irresponsável tantas vezes, não é? Seja qual for o seu protagonista do momento, não é? O IC6 é um desses exemplos. A A13 é outro desses exemplos. A linha de ligação ferroviária de Coimbra a Lausanne é outro desses exemplos. E por aí vamos. Onde realmente, quer dizer, o erário público é dilapidado com obras que ficam como esta, assim, ou como a A13 que termina ou começa algures em Condeixa sem que se perceba muito bem como e porquê, e assim estamos, não é? Quem termina a IC6 e tem que entrar na M17 muda de século. Vamos ver o que é que o dia 4 nos vai editar, naturalmente, temos aqui opiniões diversas, mas se o povo entender que eu devo ser deputado pelo Distrito de Coimbra, eu assumo esse compromisso e assumo com vontade. Eu tenho vontade de, enquanto deputado, se assim for eleito por Coimbra, fazer no Parlamento o que tiver que ser feito para que estas coisas tenham uma